Aleluia. Pensamos em dividir em dois períodos, ainda de manhã, até o almoço. Aí temos um intervalo de cafezinho, que eu estou muito interessado. Obrigado, queridos. Aleluia. Isso, pode preencher aqui, que daí fica mais pertinho. A gente fica mais perto. Benção. Aleluia. Nova geração aí. Aleluia. Na vinda para cá, o Marquinhos perguntou sobre meus sonhos e algum sonho interrompido, né, ou não completado. E por misericórdia de Deus, eu posso dizer que todos os sonhos de Deus têm se cumprido. E um deles, o principal, é estar completamente comprometido e engajado em ver o Senhor em toda parte, em todo lugar, levantando a sua igreja, seus obreiros, e dentro disso também, nossa casa, nossa família, nossos filhos, e hoje as noras, né, daqui um pouco os netos, né, podendo dar continuidade à obra do Senhor. Então, é uma alegria especial estar com vocês. Estava rindo aqui com Sóstenes na introdução, porque, na verdade, se tivéssemos planejado, não sei se tínhamos conseguido. Mas exatamente a data que Deus colocou no meu coração para conseguir disponibilizar para estar com vocês, encaixou exatamente com esse fim de semana, com essa agenda desse seminário sobre colunas. E estamos desde ontem aqui em Pedro Leopoldo, hoje à tarde também com outro grupo aqui, outra congregação aqui em Belo Horizonte. Amanhã voltamos de manhã para Pedro Leopoldo para estar com a congregação lá, e amanhã de noite estaremos com vocês, e segunda-feira, né, o dia inteiro, manhã, tarde, noite, madrugada, vamos estar trabalhando nessa continuidade até também com a liderança entre vocês. É um período intenso, mais curto do que eu gostaria, né? Gostaria de estar mais tempo ainda, mas semana que vem, Martinha, graças a Deus, vai comigo, vamos estar indo para Suécia, Noruega e Bélgica, vamos estar passando ali no meio daqueles atentados e no meio daquela situação de terrorismo ali na Bélgica, mas também, ao mesmo tempo, estamos vendo o Senhor levantando a sua igreja. Então, é com muita alegria que vamos estar fazendo lá também o que estamos fazendo em toda parte, em todo lugar aqui no Brasil, ali numa cidade chamada Bilsen, que fica na divisa com Holanda e com Alemanha. Vamos estar separando e impondo as mãos sobre mais um presbítero, mais um diácono, tá? E vendo aquela congregação ali se estabelecendo, tá? São mais ou menos 60 discípulos, todos eles nativos, são belgas, são holandeses, belgas, né? E agora Deus também, esse ano, está enviando um casal de missionários vinculados conosco, mas numa congregação em Caxias, Serra Gaúcha, para estarem ali, naquele lugar ali. Então, às vezes, Azaf e eu tomamos a palavra do John Wesley, né? Que o mundo é a nossa paróquia, né? Então, temos essa visão, como congregação local, como um ministério, como parte da igreja, né, na cidade aqui em Belo Horizonte, mas como congregação com características não só locais, não só do nosso bairro, né, muitas igrejas são, a gente vê assim, congregações são, tem uma característica local para aquele bairro, para aquela região. Sem dúvida, Deus tem dado para vocês, não somente o bairro, aqui é Prado agora, né, então, muito precioso, muito lindo esse lugar, né, com muitos desafios, mas também com muitas facilidades, né, então, é uma alegria de poder estar com vocês aqui, mas sem dúvida, nós precisamos sempre levantar os olhos para ver que a Seara, ela está madura e ela é muito maior do que os limites do nosso bairro, da nossa cidade, por mais que Belo Horizonte é uma metrópole, né, Minas Gerais, todo esse estado lindíssimo, né, com tanto potencial, mas também com tantas necessidades, de sul, né, norte ao sul, leste ao oeste, mas também não estamos limitados somente no nosso estado, mas há um Brasil inteiro, e por mais que nós percorremos todo ele, ainda falta Vemos quantos lugares, quantas pessoas sedentas por ouvirem e conhecerem a pessoa de Jesus. Mas sem sombra de dúvida, ainda há uma dimensão de confins, por mais que eu brinco quando venho aqui no aeroporto, né? Agora cumpri a missão. Cheguei de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins, né? Mas não basta confins cidade, confins aeroporto, nós temos que chegar aos confins da terra. Aleluia. Então, hoje estar aqui com vocês, em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, na semana que vem, na Europa, né, e vamos estar passando ali quase um mês, graças a Deus que a Martinha vai comigo, tá? E ela manda um abraço muito especial, especialmente para as gurias, como nós carinhosamente falamos lá no sul, né, as mulheres com qual ela teve o privilégio de estar com vocês aqui no encontro do ano passado, marcou muito a vida dela, ela ficou com muita carga de Deus pela vida de vocês, me alegro muito, porque eu já tinha vindo algumas vezes, né, nessa novo tempo, nessa nova liberação do Senhor, como o Sóstenes contou para vocês, mas é uma alegria e ainda estamos vislumbrando de estarmos juntos, né. Azaf, estive com ele na quinta-feira, marcamos uma sauna para a semana que vem juntos, para estarmos desfrutando e orando. Ele perguntou, John, tu já estiveste lá em Belo Horizonte? Não, eu vou agora. Mas ele mandou um abração, com muito carinho, como sempre, para todos vocês, e estamos comprometidos como equipe, essa palavra que o Senhor está dando com muita força para vocês, realmente como time, como equipe, onde tem o paizão lá, o Moisés, sempre conferindo, perguntando, checando, e cada viagem sempre procuramos dar um relato, um informe, né, de tantas localidades que o Senhor tem nos espalhado, mas é uma alegria estarmos debaixo de cuidado, debaixo de cobertura, debaixo de autoridade e sermos uma equipe juntos para o reino de Deus. Então, um abraço da igreja em Porto Alegre, dos companheiros, do Azaf, da Rosana, toda a família Borba ali, da Martinha querida, dos meus guris. Nós encerramos também uma estação, vocês logo mais vão estar entrando nela, né? Alguns de vocês já estão. É, em dezembro casou nosso caçula, o Michael, e com isso os três meninos, né? Jonathan, o mais velho, Daniel, o segundo, e o Michael, o caçula, casaram e saíram de casa. Lá em casa agora temos só os velhinhos, né? Os pais da Marta, né? O pai dela está com 88 para 89, lúcido, com todo vigor. Parece que quanto mais ele fica lá em casa, melhor ele fica, né? Então, é impressionante. Ele e a sogrinha são muito lindos, ele de 88 para 89 e a sogra com 82, mas cheios da graça de Deus. Aleluia. Participando da igreja na casa, na célula, nos evangelismos, na ministração, diretamente. Profetizando, abençoando, tá? Então, é uma alegria. Né, eu já perguntei para Marta, eu não estou entendendo, porque o Senhor nos libera agora dos filhos, nessa nova etapa que eles já estão casados, mas ainda temos nossos velhinhos aqui, né? Nossos outros filhos. Chega uma época que os filhos cuidam dos pais, né? Então nós estamos nessa fase e é uma coisa muito linda de ver, é uma honra poder cuidar deles. Só que em vez deles serem, né, indo para a glória, eles estão permanecendo na glória lá em casa. E só melhores. Milagres, Deus curando, fazendo um milagre mesmo, ressurreição, operação, é algo de Deus. Tá? Então, eles estão ali debaixo da glória do Senhor. Mas eles estão também sempre na retaguarda, orando por nós e nos enviando juntos. Na semana passada ainda tivemos um retiro muito precioso como equipe em Porto Alegre, 9 entre nós no presbitério, no pastoreio, com as esposas na Serra Gaúcha, tem uma cidadezinha ali antes de Gramado que se chama Nova Petrópolis, então ficamos ali 3 dias juntos, desfrutando, né, da comunhão, da amizade, do companheirismo, da mútua submissão, da riqueza, dos dons, do complementarmos uns aos outros como equipe juntos. Então foi um deleite na presença do Senhor, claro, regado com algumas regalias da Serra Gaúcha, né? Mas foi show de bola, tá? Então, nossa alegria, estamos com 2 presbíteros mais novos. José Gustavo é um advogado que Deus liberou aí para o reino, né, para a advocacia não geral da União, mas do celestial e do reino de Deus. Então, ele tem seus 40 e pouco mais, né, ele e a Madalena estão juntos na equipe. E agora em novembro passado, o Jimmy e a Connie, ele já está abaixo dos 40, tá? E o nosso futuro, nossa oração é que tenha mais dois presbíteros abaixo de 30. Aleluia, para renovar, porque os nossos companheiros ali, alguns deles já estão na faixa de 70, né? Fora Moisés e Erasmo, que já estão com os seus 88, 87, 88. E na semana passada, Erasmo pregou uma palavra, depois eu tenho o inscrito aqui, que eu vou repartir com vocês, né, mandar pelo WhatsApp aí, sobre Abacuque, uma palavra maravilhosa. Erasmo, 87 para 88, lúcido, cheio do Espírito Santo, trazendo uma palavra profética para a nação. Então temos nosso Josué e Caleb lá, tem seus 88, mas são jovens, lúcidos, cheios da graça do Senhor, com sonhos e visão sobre a igreja em Porto Alegre, a igreja do Brasil. Então, não estamos falando aqui de idade física, né? Estamos falando de um coração renovado. Algumas pessoas às vezes me perguntam, John, tu já está pensando em aposentadoria? E eu pensei, não consigo nem pensar. Estou com 56, guri novo, né, Geraldo? Gurizão, flor da idade. Tá? E eu estava, né, compartilhando com o Marquinhos ali, ano que vem fazemos 30 anos de ministério, né, separado, direto assim, dentro do presbiterato e apostolado, e eu me sinto ainda na adolescência, tá? Me sinto com todo o gás, competindo com meus guris às vezes, né? Na corrida, no jogging, tá? Na pegada. Mas quando olho para o meu companheiro Azaf e vejo o gás que ele tem, eu disse, estamos só na conversa aqui. Às vezes a gente brinca, quem mais viaja, né? Só o Senhor. Mas assim, eu quero continuar cada dia, não ignorando a estação que estamos vivendo, não desprezando que a vida vai mudando. Não tenho mais 26, tenho 56. Mas jamais quero perder essa juventude, esse gás, esse sonhar, esse realmente ter a visão sobre a igreja de Deus. E jamais me aposentando no sentido do reino, jamais me ficando passivo, inerte, né, retraído, né, colocado na prateleira. Eu quero seguir o exemplo dos meus pais ali, Moisés Erasmo, meu sogro, né, com 89, que está lá no iPad dele. Né? Tá lá, eu dei um para ele não usar o meu, né? Tá lá, é engraçado, e às vezes dá uns furos, né? Mas ele tem Facebook, ele tem o e-mail dele, ele está diariamente ali em cima, debruçado, estudando Apocalipse, fazendo comentário sobre Apocalipse, com 89, eu disse, meu Deus, quero chegar lá, quero plantar para a próxima geração, amém? Então nós não estamos falando de idade somente. Eu já tenho visto jovens, vamos colocar assim, com seus 35, 38, 40, já sonhando com aposentadoria e pendurar chuteira. E eu tenho visto, estou dando exemplo para vocês, homens e mulheres com seus 70, 80, jovens. Não sei se vocês conhecem Afif Shaikh, de Buenos Aires, um homem muito próspero. Hoje ele está com seus 80, mas ele começou o ministério dele com 65. Quando os outros se aposentam, ele começou. Ele ficou de tempo integral, né, coincidiu ali com a aposentadoria dele, era diretor de uma fábrica de celulose, de consultoria, né, de fábrica de celulose no norte da Argentina. Viajava diretamente para a Suécia em função de tecnologia. Tá? E aí Deus chamou ele, tanto como um dos presbíteros em Condarco, ali em Buenos Aires, junto com Jorge Michan, e também para missão na Suécia, na Escandinávia. Com 65, começou o chamado dele. Incansável. Ele me deixa, né, eu fico no vácuo dele. Impressionante, até hoje. Evangelista precioso. E tem cooperado com o reino de Deus ali na Europa. Somos parte da equipe juntos na Suécia. Então, é uma alegria. Então, não estamos falando de idade. Estamos falando de um coração renovado no Senhor, de uma mente cheia do Espírito Santo, do coração desejoso de cumprir todos os sonhos de Deus. Amém? Então, começa a profetizar comigo em Isaías 54. Vocês têm falado aqui sobre colunas, e é um texto que Deus me deu há muitos anos atrás, já vislumbrando de preparar cada discípulo em Porto Alegre, e principalmente daqueles que estavam diretamente ligados comigo, diante desse desafio apostólico às nações. Deus mostrou que a gente precisa fazer duas coisas, né? Uma é firmar bem as estacas, as colunas, e a outra é alargar, estender e alongar. Estou lendo Isaías 54, 1 e 2. Ele começa cantando alegremente, ó estéril, ou seja, nós estamos falando daqueles que aos olhos humanos é completamente impossível de frutificar, e é Deus dos impossíveis, aleluia, exultar com um alegre canto e exclamar, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ou seja, aqui nós estamos falando algo completamente fora do contexto natural, humano, visível. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, que profetiza para os vales dos ossos secos, contrariamente a tudo aquilo que é natural, humano, limitante. Ele está falando aqui que aquilo que é óbvio, a mulher casada, ser mãe de filhos, ele está falando da mulher solitária, da mulher estéril, nós estamos falando de um contexto hebraico, né? E ali, nesse sentido, de nós profetizarmos para a frutificação e para a multiplicação. E eu não sei cantar, nem sei compor, né? Mas aqui é uma dica, alarga o espaço da tua tenda. Está falando para você romper os teus limites. Não põe limites ao teu Deus do que Deus quer fazer com cada um de nós. Amém? Alarga o coração, alarga a mente, alarga o espaço da tua agenda. Estenda-se o toldo da tua habitação. Não o impeças. Depende de você e de eu, nós impedirmos a obra de Deus em nossa vida. E a palavra aqui profética é não impedir aquilo para o qual Deus está nos chamando. Amém? E eu preciso tomar decisão diante do desafio, diante do contexto, da circunstância que Deus me colocou hoje. Eu vou me colocar com limites até aqui. Isso aqui, eu estou falando de espaço, de tempo, de agenda, de foco. Eu estou falando, né, do nosso dia a dia. Ou eu vou alargar o espaço da tenda. Estender o toldo da habitação. Alongar as cordas. Ao mesmo tempo, firmar bem as estacas, senão a tenda cai. Então, Deus precisa fortalecer o local, a congregação, que nós somos local, só se nós estávamos falando da igreja, mas, biblicamente falando, a igreja é a igreja da cidade, do qual nós somos parte, mas congregação, ministério, sem dúvida, que faz parte da igreja em Belo Horizonte, que Deus tem levantado com características específicas, não só de fortalecer e firmar as estacas, mas firmar as estacas no local, aqui, com as características da graça de Deus que Deus tem vos dado, para que se alarga em primeiro lugar no coração e na mente, para que nós possamos estender o todo para o Brasil, para outras regiões, para o mundo, amém, amados? Alongar essa corda. Nós não podemos ter uma visão míope daquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Deus tem nos dado Jerusalém, é a nossa localidade, que no nosso contexto é Belo Horizonte, mas Deus tem nos dado também toda a região de Judeia, que seria nosso Minas Gerais, Centro-Oeste. Deus tem nos dado toda a Samaria, aí vem para os pagos do sul, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, de Acre, né, até ali, João Pessoa, de centro, oeste, oeste, leste, norte ao sul. Deus tem dado toda essa Samaria para nós, para vocês, mas Deus também tem dado os confins, que daí não vale o aeroporto de Confins, nem o município de Confins, aí nós temos que olhar para as cidades, para os municípios, para os países que Deus está começando a dar como herança, através de ministérios, através de homens e mulheres que o Senhor tem acrescentado, relacionado com vocês como congregação. Amém? Então, Deus, quando estávamos ouvindo aqui a vida do Sóstenes profetizando sobre essas características, eu me lembrei desse versículo, coloquei aqui, abril de 2008. Foi que Deus me deu essa palavra. E ali começamos a profetizar sobre os irmãos em Porto Alegre. Nem sabia eu que logo mais estaria liberado, né? Continuo como ancião em Porto Alegre, continuo, né, como presbítero no sentido do contexto, mas não exercendo o cuidado, o governo, a presidência, mas hoje liberado para esse serviço de natureza apostólica, para atender dezenas e centenas de congregações ao redor de toda parte que o Senhor tem dado como herança. Amém, amados? Você quer levantar tuas mãos e profetizar comigo nessa introdução que nós estamos dando? Em nome de Jesus, por mais que ainda nossa vida pode parecer estéril, e pode parecer que é impossível nós multiplicar e frutificar, nós queremos ter esse cântico espiritual no nosso espírito, e nós queremos firmar bem as estacas na congregação local, para que possamos alargar, em primeiro lugar, a tenda do coração, a tenda da mente, não termos uma visão aquém do que convém, nem além com orgulho e soberba, mas cada um, Senhor, de nós e juntos, queremos estender as cordas e queremos, aleluia, alongar as cordas e estender o todo, como congregação local, com humildade, queremos servir todo o reino de Deus. Toda a igreja em Belo Horizonte, toda a tua igreja no Brasil, em nome de Jesus, contribuindo, cooperando com aquilo que tu queres nos dar, em nome de Jesus. Alarga, nessa manhã, fala com cada um, sejamos abaixo de 40, sejamos mais do que 40 ou 50 aqui, Senhor, renova o nosso coração, nos dá um coração jovem, sonhos e visões, nos dá palavra profética sobre o lugar, como ombrearmos, como tornarmos coluna da tua igreja, nessa congregação, onde estamos enraizados, queremos firmar com mais firmeza ainda as estacas, as colunas, para que a liderança que tu está levantando, em nome de Jesus, como equipe, podemos de coração nos doarmos para ti, em nome de Jesus. Aleluia. Abra comigo em Atos, capítulo 20. Vamos começar devagarinho. Vamos introduzir alguns conceitos que já falamos. Já tivemos momentos de bastante ensino, pode ser que alguns de vocês não estiveram, dá para tentar pegar os vídeos. Atos 20, 17, vamos tomar o tempo de ler o contexto aqui, até o versículo 35, por favor me acompanhe na tua Bíblia. De Mileto, que era uma das cidades próximas a Éfeso, mandou então Paulo chamar os presbíteros da igreja, os anciãos, os pastores, os supervisores. Já estou te dando uma letra dos sinônimos. Havia um relacionamento, já digo isso, próximo, íntimo, profundo, da equipe apostólica com a equipe local, da liderança formada então aqui, dos daqueles que eram os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando se encontraram com ele, disse Paulo para eles, versículo 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, a região da Ásia Menor ali, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de lo ensinar publicamente, e também de casa em casa. Olha o contexto. Testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Versículo 24, quero deixar como chave nessa meditação dessa manhã: em nada, porém, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Queria que tu guardasse isso. Nós vamos estar tocando nessas duas coisas. Em nada quero me ressentir, resguardar, proteger a minha carne, a minha alma. Eu não quero considerar as coisas do dia a dia, o meu conforto, as minhas coisas preciosas demais para mim. O que me interessa é completar a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o rosto, diz Paulo. Portanto, eu vos protesto que no dia de hoje estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o propósito de Deus, todo o conselho de Deus. Atendei por vós, está falando para o pastoreio, está falando para os presbíteros. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei. Fico pensando como é que Paulo tinha já uma visão profética do que iria acontecer e conseguiu ir embora. Mas ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Olha o perigo. Eu fico pensando Paulo com o coração na mão. Eu acho que já nem teria saído de Éfeso. Vou ficar por aqui. Vou firmar a minha estaca. Porque se eu sei que vai chegar lobos, que vai penetrar, eu já vou ficar aqui com, não o cajado, porque o cajado é para a ovelha, a vara. É para dar na cabeça do lobo. Por isso que o pastor tem dois instrumentos, a vara e o cajado. O cajado é para a ovelha, para buscar trazê-la para perto. A vara é para dar no lobo e no urso. E ele fala aqui, lobos vorazes, que não poupam o rebanho, mas também de dentro de vós mesmos. Olha o perigo, não só de fora, mas de dentro. Por isso nós, como liderança, em que nível for, na cooperação dela, ou como presbíteros e diáconos, como liderança pastoral das células da igreja na casa, dos jovens, eu preciso vigiar para que não se levante homens e mulheres falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Já naquela época, sem internet. Já tinha isso. Hoje então, onde tudo está jogado na rede, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Tem coisas boas, mas nós temos que instruir nossos queridos a se alimentar não da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida. Comunhão com a pessoa de Jesus. Mas o cuidado que nós como liderança, tanto de fora como de dentro, e por isso nós precisamos atender por nós e por todo o rebanho, vigiando, ele diz no versículo 31, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, não a cada um da igreja. O ministério apostólico, a foco é o presbitério, é a liderança pastoral, é a liderança ali dos discipuladores, há um foco principal. Mas o Paulo tinha admoestado com lágrimas, não era algo técnico, não era algo superficial. Já estou comentando algumas dicas para cada um do nosso ministério. Não era algo profissional, tá bem, se não quiser, deixa assim. Não, era chorando, era acariciando, era abraçando, era dando um torniquete. Não sai do caminho, fica firme, não desanima. A cada um com lágrimas. Havia compromisso, espírito, alma, de coração para cada discípulo que ali estava presente. E aqui no foco apostólico, principalmente com a liderança, vigiai, supervisor. Agora, pois, encomendo, entrego-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Aqui estava a visão de fé e de certeza de Paulo, que tem o poder, a palavra de Deus e a sua graça tem o poder de edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém compensei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis como essas mãos serviram para o que era necessário a mim, os que estavam comigo, e tenho-vos mostrado assim, que em tudo, trabalhando, é mister, socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, houve pranto, abraço afetuoso, o beijaram. Ou seja, de novo, não era algo técnico, proforme, superficial do relacionamento, nem apostólico e profético com a liderança na localidade, e nem da liderança e do ministério aqui de serviço, natureza apostólica e profética com os irmãos. Era choro, era lágrimas, era carinho, era abraço. Amém? Essa é a igreja do Senhor. E aqui nós demos um vislumbre que Paulo registra do trabalho diário dele, e pegando o gancho, né, que o Sóstenes nos deu a respeito de equipe, nós vemos aqui a equipe local, porque ele fala presbíteros no plural, uma liderança não singular. Não existe, biblicamente falando, liderança singular e solitária, isolada, única. Sempre a liderança no Novo Testamento, assim como no Velho, era plural. Por mais que Jesus fala, haverá um só pastor e um só rebanho. Mas eu pergunto, de quem ele está falando ali em João 10? Está falando dele. Não está falando sobre uma liderança na localidade, da congregação, da igreja. Ali sempre é em pluralidade, em companheirismo, em multiformidade de dons e serviços. Vocês dizem amém? Aleluia. Quando tu estava falando sobre equipes, volta para trás um pouquinho, não só na localidade há equipes, mas também no extralocal ou no translocal, atendendo as localidades. No 20, versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro, que era de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, que eram da igreja de Tessalônica, Caio, que era de Derbe, região de Listra, Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, que eram da Ásia. Paulo nunca se movia sozinho. Sempre estava com a equipe juntos. E estava falando do sonho de Deus na minha vida, de Deus ampliar. Não só da equipe em Porto Alegre, não só da equipe a nível translocal, por mais que às vezes não conseguimos estar juntos no mesmo lugar, Asaf, Dani, Fernando, tantos outros, mas essa alegria devagarinho, da turma de Silmar, que nós estamos discipulando através do Dani, a turma de Pedro Leopoldo, que outra vez o Marquinhos esteve conosco ali, e pôde desfrutar ali do carinho dos irmãos, devagarinho, estamos vendo que Deus está levantando a sua igreja, no qual nós somos parte dela, como congregação e ministério, para a edificação, com características, não duvido, há uma característica muito diferente de vocês aqui, com a turma do Silmar, ou com a turma de Pedro Leopoldo, mas somos igreja do Senhor, e a equipe, tanto a nível apostólico e profético, né? E quando Moisés me puxou a orelha, disse, John, deu a palavra de ordem, isso aí, Senhor, você é obediente, não é por falta de insistência ou vontade do Asaf, e ainda eu me sinto num aprendizado e num, claro, num estruturar para conseguir estar disponível, e gostaríamos de ter estado mais presentes no ano passado, mas tanto em função do casamento do caçula ali, né, como circunstâncias que eu passei, tive que dar um foco maior em algumas localidades, tá? Mas que alegria que nós podemos dar continuidade, por mais que às vezes não é como a gente pensa e quer, e está comprometido, mas eu quero tranquilizar vocês, que não é algo ocasional ou esporádico, estamos caminhando firmemente para o alvo diante do Senhor, amém? Mais uma vez, Espírito Santo, ministra sobre nós, nessa palavra de colunas, sobre a tua igreja, aqui em Belo Horizonte, sobre essa congregação, parte da tua igreja, querida, esse ministério lindo e precioso, amado Jesus, nos dá graça para podermos colocar fundamentos, direção clara sobre a tua igreja e sobre parte aqui em Belo Horizonte, em nome de Jesus, com toda a humildade, com toda a simplicidade, em nome de Jesus. Ainda sobre equipe, há um tempo atrás, alguns anos, trabalhei com os discípulos e fizemos levantamento de todos os cooperadores de Paulo, e um amado chamado Gilberto, que é de Canoas, presbítero lá, uma carga de mestre muito grande, ele me ajudou a trabalhar, e levantamos 60 cooperadores, que Paulo cita nominalmente nas suas cartas, dos quais 12 eram mulheres, 20%, por isso não há discriminação, não há, como é que vou dizer assim, qualquer tipo de rejeição. Paulo mesmo, que às vezes a gente não entende bem, porque tem alguns textos que são mais polêmicos, mas ele tinha ali a Maria, ele tinha ali a Priscila do Áquila, ele tinha a Febe, que eram como mãe deles. Eu fico pensando, para ser mãe de Paulo, não estou falando mãe natural, era mãe espiritual, está lá em Romanos 16. A Febe, serva da igreja em Sincreia. Quando ele fala de Priscila e Áquila, né, ele tem um carinho especial por esse casal. Assim como tantos outros, assim como Jesus tinha com Lázaro, com Maria e Marta, com as mulheres que o acompanhavam. Então, todos vocês que estão aqui, homens e mulheres, têm um chamado do Senhor para cooperar nessa equipe, na medida e na graça que o Senhor conceder. Amém, amados? Mas receba fé, receba sonhos, não pode dormir ainda, tá? Mas receba visão do Senhor sobre a obra e sobre a igreja dele, amém? Volta para o versículo 24, vamos ler juntos em voz alta. Pode ler comigo em voz alta. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Duas coisas então que eu quero nessa introdução pautar, como se fossem trilhos da nossa caminhada: a carreira que nós temos recebido do Senhor e o ministério, o serviço que temos recebido do Senhor. Os dois vêm dEle, tudo vem dEle. Tudo vem dEle porque tudo é por meio dEle, tudo é dEle por meio dEle e para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente, amém. Nada que temos é nosso. Nada. Tudo, se não for do alto dado, já dizia João Batista, se não for do alto dado, nada temos. O homem pode fazer força, o homem pode planejar estratégia, tudo. Mas se o Senhor não der a unção, a graça, o testemunho, o fruto, nada vale. A máquina, a mentalidade, a maquinação humana, a carne, nada gera espírito. Só o Espírito gera espírito. Amém? Eu não estou dizendo que com isso que nós não devemos usar nossa mente, nós devemos usar o planejamento, né? Pelo contrário, como engenheiro agora de Deus, da química do Senhor, e edificando a igreja dEle, a casa dEle, né? Como nós precisamos ser objetivos, determinados, focados. Mas eu sei que todo esforço meu não tem valor nenhum, se não vier do Senhor. E dEle nós somos cooperadores. Ele opera, essa frase é de um colega meu lá em Porto Alegre, João Nelson. Eu coopero onde Deus opera. Vou repetir: eu coopero onde Deus está operando, trabalhando. Eu tenho que discernir aonde o Senhor está trabalhando, numa vida, numa área de atuação, num serviço. E ali eu posso cooperar. Paulo dizia: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Somos apenas servos. Plantamos, regamos, o texto está em 1 Coríntios, né, 3. Colhemos, mas quem é que dá o crescimento? O Senhor. O milagre do crescimento, o milagre de cada vida, o milagre de cada igreja na casa, o milagre de cada bairro, o milagre de cada cidade, cada região, que o Senhor abria as portas e Deus nos dá a mão para colocarmos, para ali sermos cooperadores com toda a humildade e o coração comprometido em dar toda a glória ao Senhor e a centralidade de Cristo. Eu sei que quem deu o crescimento é o Senhor. Amém? Por isso, Paulo tinha muito claro na vida dele: eu quero completar a carreira. Vocês estão falando aqui, né, de 12 anos, mirando os 20. Lá em Porto Alegre estamos, né, 40 anos, 77, 78. Eu comecei em novembro de 77, conheci o Azaf. Que idade tu tem? 19, a tua idade, entende? Com 19, 20 anos conheci o Azaf, éramos dois guris, com todo o respeito, né? Já pensava que era a gente, né? Não, eu não estou discriminando, não despreze a tua mocidade, essa palavra do Senhor. E ali, o Azaf, muito loucão, doidão, né? E eu, companheiro dele, começamos a nos conhecer. Começamos a nos tornar amigos, companheiros, e essa amizade permanece até hoje. Eu sei que Azaf sempre dá testemunho disso, isso não é chavão, isso é verdade. E ali em novembro de 77, começamos a andar, em julho de 78, comecei a receber o discipulado pelo Erasmo, Ungaretti, companheiro do Moisés. Naquele tempo ele era um senhor de idade, com mais de 50 anos. Hoje eu penso, com 50, eu disse: Senhor, eu não sou um senhor, eu sou um guri, né? Mas amém, eu já sei que, né, sou tio, né? Que horas são aí, tio? Não é mais tio, é avô daqui a pouco. E eu estou aspirando por isso. Mas nós precisamos não só começar a caminhada, nós precisamos continuar e nós precisamos completar e sermos fiéis até o fim. Então, quando Paulo aqui fala de que em nada considero o seja mais precioso, o que eu considero precioso, o foco da minha vida é completar a minha carreira. Abra comigo em alguns textos sobre isso, depois eu volto para o ministério. Ainda no livro aqui de Atos, antes de voltar para Hebreus e Timóteo, Atos 13, isso aqui sempre me, eu fico assim impressionado. Atos 13, quando fala tanto de Davi que serviu a sua geração, fala no versículo 35, na verdade 36, Atos 13, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o propósito de Deus, mas também, no versículo 25, fala de João Batista, e olha ali o que destaca, ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sei se tu lendo os evangelhos tive a mesma impressão que eu, vocês, o João Batista foi decapitado. O ministério dele começou a florescer, ele no deserto, as multidões vieram para o batismo de arrependimento, havia aquele avivamento, as multidões deslocavam para o meio do deserto, sem local, sem salão, sem som, sem ar-condicionado, mas eles se deslocavam porque havia a presença de Deus. Por isso, as facilidades que temos nunca pode substituir a presença, o poder e o propósito de Cristo quando nós nos reunimos, porque ali atrai as pessoas, a presença, a glória de Cristo. Mas sempre para mim parecia que o ministério, a carreira de João Batista foi abortada por uma malignidade de Herodes. E ali, quando, pediu a cabeça dele naquela dança sexual, e ele se levou pela carnalidade, e ele entregou o profeta de Deus. Parecia que a carreira de João Batista tinha acabado antes do tempo. Quem é que teve essa impressão já? Algum de vocês pode ser. Eu tinha, disse, Senhor, como é que tu errou com o cara? Tu olhou para o lado ali, e o cara perdeu a cabeça, então que segurança eu tenho? Mas o Senhor mostrou aqui em Atos 13, 25, ao completar João a sua carreira, ele não morreu um dia antes do que era previsto do Senhor. E o tempo curto que ele teve de ministério, profetizando a vinda de Messias, começando a antever, batizando o próprio Filho de Deus no Rio Jordão, e vendo o céu se abrindo, este meu Filho amado, a ele ouvi, e a ele, nele que me comprazo, e ele preparando, eu sou a voz. Ele diz, eu não sou o astro principal, eu não sou aquele que vai dar continuidade, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E a palavra fala que ele completou a carreira. Eu acho, humanamente falando, que ele perdeu. Mas para os olhos espirituais, para a eternidade, para o script de Deus, João veio no tempo certo, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e começou no poder e no espírito de Elias, e preparou a vinda de Messias, trazendo arrependimento e batismo de arrependimento, preparando uma geração inteira, uma nação inteira, para que entrasse em cena Jesus. E ele completou a carreira. Senhor, eu não aspiro ser Messias. Eu aspiro apenas ser aquele que convém que eu diminua e que ele cresça. Nem ambição, nem corrupção, nem cobiça de algo grandioso, reconhecido. Eu apenas quero completar a carreira para a qual tu me deste, Senhor. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Há uma carreira a percorrer. Há uma coroa a alcançar, há um bom combate a executar. Mais um texto sobre carreira, Hebreus 12, nós vamos entrar, se Deus permitir, domingo, Tenho tanta coisa para falar, te falar sobre Hebreus. Estou apaixonado, estou 5 meses só lendo Hebreus, em todas as línguas que eu conheço, e orando em línguas, e lendo tudo que me cai na mão do Senhor, todos os comentários clássicos, mas principalmente na comunhão do Senhor. Hebreus 12, 2, 1 e 2, portanto, também visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a palavra de Deus para nós? Que nós precisamos olhar firmemente para Jesus e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos na adolescência, 12 anos, como igreja, para expressão, parte da igreja em Belo Horizonte, como congregação, como ministério, nesse projeto de adoradores, que verdadeiramente sejamos adoradores de Cristo, do Cordeiro, do Pai, cheios do Espírito Santo. Mas nós precisamos perseverar em correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amanhã vamos entrar sobre isso. Nem vou entrar, só vou dar, como é que chama aqui, quando tu dá um anúncio, né, um trailer, né, dá um, né, um gostinho para você não faltar amanhã de noite. Vai ser precioso, tenho muito a te repartir. Mas nós precisamos nos desembaraçar de qualquer peso e pecado. Peso de acomodação, peso de conformismo, peso de passividade. Você está anotando? Está colocando o tique no lado? O que, que me pega aqui nessa manhã? Passividade. Conformismo. O Deus entretenimento. Eu estou me distraindo com tantas coisas. Nenhum soldado nessa vida pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Isso não significa não poder trabalhar, estudar, casar, não, significa trabalhando, estudando, casando, né, comprando carro, vendendo carro, né, construindo, abrindo, dando consultoria, o que área que eu tiver, o meu coração, o meu foco está no Senhor. Essas coisas não me embaraçam, nem os filhos, nem os netos, nem os negócios, nem os prazeres, nem o futebol, muito menos, né? Nada, nem a política, nem a economia, nem a confusão que nós estamos vivendo nesses dias, nada pode me embaraçar. Passividade, acomodação, negativismo, incredulidade, cai por terra, eu preciso me desembaraçar. Frustração, desapontamento, sai, cai por terra. Vocês estão entendendo? Estou querendo ser muito prático contigo. Eu já encontrei muitos obreiros preciosíssimos, capacitados, com muito mais recursos do que qualquer um de nós aqui, cheio de dons e de talentos. De novo, desculpe citar tanto o Azaf, mas é que a gente é muito amigo mesmo, não é ficção. E desde guri, a gente tem se falado, Deus não usa os mais capacitados e talentosos, Deus usa os disponíveis. Entre aquela multidão de 5 mil homens e mulheres, e discípulos e apóstolos, quem é que Deus usou para a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? Um guri. Eu vou dar o que eu tenho. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. É loucura para alimentar uma multidão, mas a loucura e o pouco na mão do Senhor multiplica e dá para todos e sobra. Amém? Eu vou dizer de novo, Deus não usa os mais sábios, está lá em 1 Coríntios 1, Deus não usa os mais capacitados, inteligentes, sábios. Eu não vou dizer para nós não buscarmos graça, inteligência, sabedoria. Ainda na vinda para cá, confessei para o Marco, se é algo que eu gostaria de ter feito mais, é ter uma imersão em inglês, ser mais fluente ainda, me comunico bem, até prego, mas sinto que não é a mesma coisa do que em sueco, do que em norueguês, do que português, do que espanhol. Então, precisaria. Ainda é tempo. Somos guri, né? somos guri, tá? Agora tem alguns recursos do computador, né, que ajudam. Estou atrasado minhas aulas de espanhol aqui, tem que entrar no Babel aí. Mas, em nome de Jesus, Deus não usa os PhD, os doutorados somente. Deus usa a cada um de nós, o que eu tenho na mão, uma vara, um cajado, uma queixada, dizia Sansão, de um burro, né, era de um, né, que ele derrotou ali milhares. O que eu tenho na mão? Moisés tinha um cajado, estende. Amados, a viúva tinha o óleo da botija, era o último. A farinha era o último. O que tu tens hoje? O que tu tens na tua mão? O que, que Deus te deu? Não espere, um dia, se Deus quiser, talvez, pode ser que Deus vai me usar, quando eu terminar isso, quando eu concluir isso, quando eu me aposentar. Não, Deus te quer a tua vida aqui, agora. Hoje é o dia que Deus está nos chamando. Amém, amados? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Então, desembaraçamo-nos. Estou sendo mais contextual, amanhã vou trazer outros embaraços e pecados. Mas nós precisamos nos desembaraçar de todo esse acomodar, nos conformar com este mundo, o consumismo, a apatia, a religiosidade. Não, não. O servir no ministério é para alguns. O meu ministério é espectador. É aquele que aplaude ou critica. Eu sou analista de técnico de futebol. Todo mundo no Brasil é. Todo mundo é expert. Todo mundo sabe quem deveria ser o novo treinador. E eu concordo bem. Não devia ser o Dunga. Fazendo brincadeira aqui. Acho que Tite é melhor. Tá? Mas todo mundo no Brasil tem opinião e sabe ser analista de futebol e analista de mover espiritual. Ah, se o meu pastor fosse diferente. Ah, se o líder de louvor fosse diferente. Agora brincando. Ah, se o meu baterista fosse diferente. Tá? Ah, se o local, né, já tivesse ar-condicionado, tivesse um isolamento. Me apaixonei por esse lugar. Que lindo, já vi esse lugar cheio de discípulos do Senhor. Transbordando para a direita e para a esquerda. Aleluia! Mas vocês, amém? Podem aplaudir a Jesus? Mas para que isso seja algo concreto, não pode ser um local, tem que ser igreja, família, relacionamento, onde cada um de nós assume os discípulos do Senhor e coopera na liderança. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos olhar firmemente para Jesus. E quando eu olho para Ele, o meu desapontamento, a minha frustração, a minha apatia, não pode continuar, porque a minha resposta é ao Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer, isso aqui vai ser um bom torniquete, estou apertando. Está sentindo? A carreira e o ministério eu recebi do Senhor. Não foi dado por homem nenhum, nem a liderança, nem o presbitério, nem o apostolado, é que me dá a carreira e o ministério, o serviço. Eu recebo do Senhor e a minha resposta tem que ser para o Senhor. E diante dele eu não posso dizer, o Geraldo me decepcionou. Fiquei magoado, como o sócio estava brincando aqui, né? Fiquei magoadinho, fiquei chateado, não vou brincar mais de igreja, né? Vou congregar em outro lugar, né? Porque aqui não tenho espaço, sei lá. Amados, a palavra que eu recebi do Senhor. A carreira, eu recebi do Senhor. O serviço, eu recebi do Senhor. Não recebi através de homem nenhum. Deus pode ter usado e cooperado e ajuda. Mas a minha resposta é para o Senhor. Amém? Sentiu? Estamos só começando. Oh, Jesus, bom. Mas tem refresco junto. Tem óleo da unção, tem a graça, tem a capacitação. Ainda sobre carreira. Estou me alugando um pouquinho sobre a carreira, mas vai ser necessário. 2 Timóteo 4, conhecemos bem, é outra pregação, poderia ficar aqui um retiro inteiro, só a palavra sobre isso. 2 Timóteo 4, eu vou falar do 5, 6 e 7 e 8, tu porém, sê lúcido e sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Vou contextualizar aqui, não tenha uma visão ingênua do ministério, idealista, romântica. Sou filho de missionários, estou lendo 2 Timóteo 4, 5. Meus pais vieram para o Brasil em 69, eu tinha 10 anos, era guri. Família de 6 filhos, 4 homens, 2 gurias. Meus pais largaram tudo com 40 anos, empresário. Tinha construído do fundo de quintal. E agora que estava dando lucro, Deus disse, larga tudo e vem para o Brasil. Vai cuidar de meninos órfãos. E traz a família contigo. E eu virei missionário por tabela. Não tinha opção, tinha que vir junto. Até hoje, graças a Deus, todos os filhos estão no Senhor. Meu irmão mais velho, hoje eu recebi o recado dele, está lá na Suécia, fazendo 60. É um intercessor, é um profeta de Deus. É base e coluna para toda aquela região ali em Uppsala, norte da Suécia. Todos os filhos pertencem ao Senhor e continuam no ministério. Mas o meu pai, quando eu vejo, olho para ele, ainda vive, tive com ele essa semana, está numa casa geriátrica em função de complicações físicas, mas o espírito limpo, leve, profetizando, orando, alegre, intercedendo. Ele veio para cumprir o ministério e a carreira que o Senhor deu para ele. Mas não podemos ter uma visão romântica. Por isso que eu digo, o melhor missionário, o melhor pastor é filho de missionário, porque eles não têm visão romântica nenhuma. Nem idealista ou utópica. E com isso não há frustração, desapontamento. Nós sabemos na carne o que é ser. E por isso, quando a gente entra, a gente sabe do que está entrando. E não vamos nos frustrar. Isso não vale só para quem é filho, né? Mas é para todos nós. Tem uma visão clara. Sofre as aflições. Sofre. Vai ter aflições, lutas, tribulações, perseguições, como Paulo falava ali em Atos 20. Mas, de todas o Senhor me livrou, ele fala, faze o trabalho, o serviço de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu, o que fala ali? Cumpre cabalmente o teu ministério, teu serviço. Vamos desmistificar, ministério significa serviço. Diga comigo, ministério significa serviço. Mais alto, fala mais uma vez, ministério significa serviço. Não é ministério da Dilma, né? Foi chamado, agora estão leiloando ali, estão dando ali preço de liquidação, é só votar que tu ganha um ministério, desculpe. Senhor, guarda a nossa presidenta, Senhor, abençoa todo esse processo, abençoando para que não haja violência, nem conflito, né? Mas que o Senhor guarde o nosso querido Brasil, precisamos orar muito nesses dias. Estava pensando, quando eu vim para cá, será que eu volto de Belo Horizonte? Vou ter que vir a pé de lá, porque eu não sei se vai depois de domingo, o que vai funcionar nesse Brasil, né? O que vai acontecer? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas nós precisamos dar resposta ao Senhor. Cumpre cabalmente o teu ministério. Faz o trabalho, o serviço de um evangelista. Quanto a mim, Paulo diz, estou sendo já oferecido por libação. Libação significa derramar, aqui ó, a vida derramada, oferta derramada, e o tempo da minha partida é chegado. Ainda não tive revelação disto, ainda não, pelo contrário, eu sei que o Senhor me parece que quer muito aqui, por mais que nós vamos na Bélgica semana que vem, daqui a 2 semanas, e todos os atentados que houveram lá, e a gente pergunta, Senhor, nenhum homem bomba, basta eu lá, né? Oh, Jesus, bomba do reino de Deus. Mas, Senhor, é Tu que nos guarda. É Tu que nos livra cada dia do acidente, do trânsito, do roubo, do assalto, do infortúnio, né? Dos vírus, dos mosquitos que tem por aí. Meu Deus do céu. Combati o bom combate. Completei a... Diga em voz mais alta. Completei a... Guardei a... Fé. E agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Sabe onde está a recompensa? Não está aqui. Nem no elogio, nem no encorajamento que devemos ter e fazer. Eu não estou dizendo contra. Mas se eu espero reconhecimento humano, elogio humano, exaltação humana, amado, pede cartão vermelho, nosso teu chamado não é aqui, para a obra do Senhor, porque no Senhor, muitas vezes somos ignorados, rejeitados, discriminados, não reconhecidos, mas eu sei o que me espera, a coroa da glória, que me espera, a coroa da justiça, que me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, a qual eu vou prestar contas, me dará naquele dia, mas não somente a eu, a mim, mas a todos aqui, quanto amam, suplicam, suspiram pela vinda do Senhor. A igreja diz amém? Combater o bom? Combate. Completar a? Guardar a? Fé. E também cumprir cabalmente o nosso ministério. Então, de novo, Paulo faz a dobradinha aqui. Ministério, serviço e a carreira para a qual nos foi proposta. Antes de darmos intervalo de 15 minutos para o cafezinho, que eu já estou sentindo vontade, né? Olha, o café mineiro ainda deve estar muito bom esse café aí. Oh, Jesus amado. Glória a Jesus. Deixa eu trazer para o mais importante, antes que entramos no serviço, no ministério, no encargo. Que carreira é essa que o Senhor está nos chamando? Carreira da fé, carreira de Deus na nossa vida. Eu tenho usado uma didática que nós aprendemos há muitos anos, porta, caminho, alvo. Quando eu me converto ao Senhor, eu entro pela porta do reino. Está lá em Atos 2:38, arrependimento, fé, batismos. Mas eu entro pela porta que é o Rei dos Reis, é Jesus. João 10 fala que Ele é a porta. Saindo da porta que é João 10, Ele é a porta. Quem entrar por mim, entrará, será salvo e encontrará pastagem. Se alguém quiser anotar, está em João 10, 7 e 9. Eu sou a porta das ovelhas, diz Jesus. Então, Ele é a porta. Eu saio do império das trevas, eu saio da potestade de Satanás, eu saio da nulidade, da inutilidade, eu entro pela porta do reino de Deus, eu vejo o reino e eu entro no reino. Eu tenho uma experiência de novo nascimento, conforme João 3, eu nasço do alto. Eu tenho uma nova experiência com Deus. Eu entro pela porta e agora pela porta, não só uma aceitação, aí vem nosso contexto evangélico, aceitar Jesus, me entregar a Jesus, vim para o altar, me render aqui. Mas a palavra fala que se eu com a minha boca confessar a Jesus como Senhor e no meu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Então, eu recebo a Jesus, sim, está certo, mas como meu Senhor, como meu Salvador, como meu dono, como meu amo, como meu patrão, como meu proprietário, como minha máxima indiscutível autoridade, e eu sou levado pelo próprio Jesus, pela porta do reino, para um arrependimento da minha velha maneira de viver, independência. Individualismo, egoísmo, rebeldia, desobediência, Eu abro mão de tudo isso para agora me arrepender para Deus. Um coração rendido, submisso, comprometido com Ele e com seu projeto eterno, de nós adorarmos a Ele por todo o tempo, por toda a eternidade. E eu creio, tenho fé na vida e na obra de Jesus que Ele realizou por mim na cruz. Mas não uma fé intelectual, é uma fé de coração. Romanos 6, se de coração tendes crido. Vocês estão entendendo? Hoje, a maioria das pessoas tem uma fé intelectual, teórica. Nós precisamos gerar discípulos que tenham uma fé experimental, de coração, para com o reino de Deus. A partir disto, eu sou batizado nas águas. Identificação com a vida de Cristo. Gálatas 3:27, todo aquele que é batizado em Cristo, de Cristo ele é revestido. E Atos 2:38 fala: recebereis o dom do Espírito Santo, o doreia, a pessoa do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, de tal maneira que nós somos regenerados pelo Espírito, habitação do Espírito e também batismo e revestimento do Espírito, para agora, na carreira que nos está proposta, cheios do Espírito Santo, caminhamos em direção ao alvo. Então, essa carreira tem um portão de entrada, e não é do salão aqui. Esse salão e essa porta ajudam. E aqui a porta é bem larga, graças a Deus, essa pode. Mas a porta do reino é estreita, e o caminho é apertado, porque é para discípulos. Então, antes de você pensar na igreja, na casa, na célula, dos irmãos que estão contigo, eu quero que tu contextualize a tua vida, a tua carreira. Também, eu estou começando aqui, na minha carreira, estou sendo fundamentado, com arrependimento, fé de obras mortas, batismo, não só a experiência, mas agora o entendimento e revelação, imposição de mão, ressurreição, juízo eterno, e isso faremos, se Deus permitir, vamos avançando em direção ao alvo. Qual é o alvo? É sermos iguais a Jesus, até que todos cresçamos na unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, da perfeita varonilidade, a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o alvo. Amém, amados? Esse é o plano da minha carreira, está lá em Efésios 4:13. Até que sejamos conformados à imagem do seu Filho, confirmado em Romanos 8, 29, 30, 31. Uma grande família de muitos filhos semelhantes ao primogênito Jesus, conformados. Hoje, na carreira que temos, a nossa vida espelha mais Jesus do que ontem. O caráter de Cristo, de misericórdia, de paz, de bondade, de longanimidade no meio do trânsito, de mansidão diante do quadro político, econômico, sem murmuração, sem queixa, né? Sem incredulidade, o meu coração transborda de Cristo. Hoje, quem olha para mim, eu costumo fazer assim, né? Tirar o pulso, né? Eu vou tirar a temperatura, desculpe te apertar aqui um pouquinho, eu vou ver aqui, ó, o que tem aqui dentro? Quebrantamento, humildade, prontidão para o serviço, compromisso, eu ia dizer para qualquer coisa, para qualquer obra, eu posso fiel, idôneo, confiável, alegre, transbordando do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de fé. Quando a gente toca em vocês, é isso que sai? Ou sai esse nheque-nheque que o Sóstenes brincou aqui na introdução? Estou cansado, estou fadigado, né? Estou mal. Aí eu brinco, discípulo galinha de Angola. Estou fraco, fraco, fraco. Mas aqui na congregação, nós não temos isso. Amém, irmã? Nós temos discípulos. Eis-me aqui. Envia-me. Amém. Eu tenho um compromisso não só com a liderança local aqui, não só com o presbitério, com o pastoreio, com os diáconos aqui, com os líderes caseiros onde eu estou, na igreja, na casa onde eu estou vinculado. Eu tenho sim, mas eu não dou resposta só a eles. Há um comandante geral, há um chefe das forças de Deus. Ele se chama Jesus o Cristo. Foi Ele que me deu o ministério e me chamou para a carreira. E é a Ele, olhando para Ele, que eu vou prestar conta. Você está entendendo? Aí muda a figura. Eu saí de Porto Alegre ontem, 5:30 acordei, dormi à meia-noite, não, a uma hora, né? A Marta ainda queria papo, né? Entende? Mulher, não sei por que naquela hora, ela quer papo, meu Deus, eu tenho que se levantar 5:30, né? Mas ela queria papo, não vou, tem alguns irmãos fazendo assim, né? Não vamos, né? E eu, claro, de todo o coração, disse, vai falando que eu estou dormindo. Não, brincadeira. Ah, Jesus. E ela disse, John, tu não pode voltar domingo. Não, eu domingo estou com os hostes lá na congregação e de segunda-feira estamos focados com os lideranças. Não posso. Terça para almoço eu volto. Até te convido para almoçar fora, né? Dei um desdobre ali. Oh, Jesus. Por que que tu levanta às 5:30? Não só para o teu trabalho secular. Muitos de vocês fazem isso. Mas cada dia, até o final das tuas forças para o Senhor. Porque tu ouviste a voz do amado, tu viste o olhar de Jesus, e tu respondeste, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou comprometido, Jesus. Nessa manhã, diante agora do intervalo da comunhão, do abraço, do cafezinho, nós queremos continuar a meditar, que nós precisamos, cada um de nós, completar a carreira. Precisamos cumprir cabalmente o serviço que temos recebido do Senhor. Nós queremos até o último suspiro combater o bom combate. Queremos até o último dia guardar a fé genuína, a fé exemplar da tua pessoa, Jesus. Não só a fé de conversão, a fé inicial, mas a fé de homens e mulheres fiéis, fidelidade ao Senhor e ao seu reino. E nosso Senhor Jesus, nós queremos completar essa carreira que tu nos propôs a cada um, e olhando para o reto juiz, a coroa da justiça, o galardão, que nenhum homem pode me dar aqui nessa terra, nenhum elogio, reconhecimento humano se compara à tua doce voz. Filho, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Foste fiel do pouco, sobre o muito te colocarei. Que cada um de nós aqui presentes, possamos naquele dia, diante do tribunal de Cristo, receber essa doce voz, foste fiel, naquilo para o qual te chamei, na congregação local, debaixo do pastoreio das vidas, naquele grupo, naquela esfera de serviço da congregação, no cuidado das pessoas, no ganhar, no consolidar, no discipular, no enviar, foste fiel, em Belo Horizonte, nos arredores, foste fiel na oração, no suporte financeiro, no clamor, na parceria às nações, e agora entra no reino, diz o Senhor, toma posse. Aqui não vai ter limite de idade, aqui não tem limite físico, aqui não tem enfermidade, não tem dificuldade de caminhar, nem de olhar, nem de raciocinar, aqui tu vai ter um corpo glorificado, para está comigo, não só no milênio, mas por toda a eternidade, e desfrutar da face, da glória do amado Jesus todos os dias. Te alimento da verdade, em nome de Jesus.